Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição do nosso Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Interweb. Hoje é domingo, dia 1 de abril de 2012 e estamos a dar início a mais uma edição deste espaço radiofónico que lhe trará, tal como lhe disse ontem, música diversa, mas sempre instrumental. Vamos começar com September Morning, uma melodia que é tocada por Gil Ventura, para ouvir também uma outra música que já passou por cá, se não estou em erro, e que eu acho que o ouvinte também vai reconhecer. A melodia que vamos ouvir em segundo lugar chama-se Arabesque e é de Rondo Veneziano. Para ouvir também uma outra, que essa nunca passou por cá, e é de Hugo Strass. É um clarinetista que nos vai então trazer o tema. Aliás, Hugo Strass, era se não estiver correto. O tema chama-se Allman River. São três músicas, hoje vamos assim de 3 em 3, nesta edição do nosso Nota 7, desejando sinceramente que passe connosco uma boa tarde de domingo. Thank you. Voltamos depois de um belo acompanhamento ao piano e do resto do instrumento, algo mais lógico, e também do clarinete de Hugo Strasser. Vamos agora ficar com as três últimas da edição de hoje. Vamos ficar com Playing for Time dos Acoustic Alchemy. Para ouvir também After Hours, uma música de Ronnie Jordan. E vamos fechar também com uma outra que deixe-me cá ver. Já passou por cá, de certeza. Quer dizer, se calhar não, mas eu acho que já. Uma musiquinha daquelas também que sabe sempre bem ouvir. Quando então é tocada a guitarra, muito mais ainda. Lara Reis, vamos traduzir Lejos daqui, Far Away, como queiram. É uma música lindíssima, sem dúvida, e com um acompanhamento instrumental fantástico. E aliás, com Lara Reis, que vamos fechar a edição de hoje da nossa Nota 7. Eu quero mesmo desejar-lhe, estimado ouvinte, a continuação de uma ótima tarde na companhia do Canal 2 da Rádio Internacional. Já de seguida vamos ficar a conhecer o Top 20 de Portugal, que vai para o ar já de seguida às 13 horas aqui no Canal 2 da sua Rádio Internacional. Tenha então uma boa tarde, quando consigo, no próximo sábado. Fique bem, até lá. sintonizado no canal 2 da Rádio Antena Web.